samba, rede, volta na pista, hoje sem treta, sem polícia. Na fé, conspirando com a família, tudo unido. Tipo os ladrão do Congresso de Brasília. Tá tudo misturado, os preto, os pardo, os afro-brasileiros, favelado. Se liga no cenário, é a família, ao contraste. A célula mata que abala o sistema, nervoso do covarde. Família é algo precioso que vale mais do que você tem no bolso. As joias, os cordão, os carros, as fitas, vagabundo, larga tudo e fortalece a família. Se pã, eu quero ver os meus filhos crescerem sem miséria. No litoral, na favela, com atitude igual os loucos da quebrada, velho, Luciano, o cromado, o boneco, o salsi. São os irmãos de confiança pra mim. Família tem que ser assim, um confiar nos outros. Sai fora os traíra, os cabeça de porco, do tipo leve trás, estilo vai e volta. Aí chupador vê se se toca, inspira nos maloca. 18 que late, atitude é pra homem e não pros covardes. É ideia de mil grau no bagulho. Aqui é a família que fortalece o rap. Pergunte a quem conhece. Aqui é a família que fortalece o rap. Pergunte a quem conhece. Vê lá quem tá vindo pelo som que fortalece. O lado consanguíneo, o sangue bom e o rap. Irmão, toda fita que fecha com os preto. Aqui sem atitude nada vale, seu talento é um mero fantoche na mão do sistema. É um zé ninguém na face do problema. Sangue do meu sangue, é esse o dilema. O gueto chora, respira, mas o respeito da família supera qualquer ira, permite que o velho sobreviva. Aqui é a família que fortalece o rap. Pergunte a quem conhece. Aqui é a família que fortalece o rap. Pergunte a quem conhece. Vê só a caricatura do sofrimento, do rosto daquela tia que todo sábado e domingo tá na vila da visita, na porta do complexo, uma família que só tem dois elos. Quase foi destruída pelo sonho do poder paralelo. É só ela o sofrimento e a dor. O Robin Hood que roubou e matou, que se iludiu com o crime precoce e loucura. É o descontrole da neurose, mas o amor da família supera qualquer desgosto. Peço a Deus pra não ver o filho morto. Agora meu filho! Parte, separa, fica solto sem nada. Segura a vida, viaja. É tua sua função, dá um rolé e te volta de novo. No plano do desengano, pega a leva do bonde dos loucos. Do coqueiro Santa Rita do Itaquari, Vila Prudêncio, Piedade, Fonte Grande do Romão, da Barreira do Terrão, do BV, do Guaranhuns e do Aribiri. Daquele jeito sem balango de beijo, atitude e respeito, tranquilo na paz. Bate o som, recarrega a rima, quer os parceiros de moleque moço. Das galeras, das minas, dos bailes, discoteca. Do funk, do break, do grafite e do rap. Do polivalente, ladeira, São Bento, das picapes, debaixo do braço e dos bailes da barra. O tempo do princípio, da correria, sem trairagem, desacerto e disse-me-disse. Miguelito em João e Joaquim, fortalecendo a negritude ativa. Nas cachoeiras bota fé, axé, pra ver mandinga desfeita. Já batemos cabeça a revés, já na paz, já na guerra. No testemunho do crocodilo, pisado, esticado, banido, caído. O objetivo é tudo junto, favela. A fortaleza, família, negritude ativa. Desembola a trilha, guerrilha urbana, pra queda dos pilantras vendidos, da decadência do sistema. Aqui é a família que fortalece o rap. Pergunte a quem conhece. Aqui é a família que fortalece o rap. Pergunte a quem conhece. Família em primeiro lugar é o que há. Chega mais, precisamos de você. Família em primeiro lugar é o que há. É só chegar malandro, saca que tu é família. Chega mais, precisamos de você. Becos, retos, com todas as esquinas. Lado a lado, em qualquer parada. É o armamento, o povo que vai se formar. O tempo tá passando e você pode ficar atrasado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado.